Alô, alô, aqui Ricardo Vilas, estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje é Agenor de Oliveira com seu Bafafá. Será que é desejo do destino me fazer ficar menino pra viver um novo amor? Desejo de Destino abre o disco. É uma faixa de Agenor de Oliveira com Vanderlei Monteiro. Me arrasta, meu sorriso até mudou de cor. Será que essa tal felicidade resolveu virar verdade e a tristeza nunca mais vai pôr? Meus olhos invadindo a madrugada, esperando essa malvada que tem nome de uma flor. Meus olhos invadindo a madrugada, esperando essa malvada que tem nome de uma flor. Samba, samba mesmo. Samba com Agenor de Oliveira e seu novo disco, Meu Bem Volto Já, de Agenor de Oliveira, Lula de Moraes e Fernando Cataldi. É hora, meu bem, eu não vou demorar, meu bem, volto já. O samba no leme chamou, vou pra lá, meu bem, volto já. É hora, meu bem, eu não vou demorar, meu bem, volto já. O samba no leme chamou, vou pra lá. Sou sambista inveterado da cadência, prisioneiro. Sinto o corpo dominado, vou levando meu pandeiro. O navio apitou, vai embora. É o samba, meu bem, me chamando. Deixa o coração que chora e a saudade vai cantando. É hora, meu bem. Diz Bete Carvalho. Ouvir o novo CD de Agenor de Oliveira, com sambas inéditos de sua autoria, é ter certeza que o samba tradicional de raiz continua com a vitalidade de sempre. Agenor de Oliveira nos traz no seu disco Filho de Xangô, assim como esse que vos fala. De autoria de Paulinho Lemos e Agenor de Oliveira. Dizem que filho de Xangô não cai. O Bacaô é orixá, meu pai. Peço a cor, mas o amor me deixou no ar. Ganhou o coração, criou pés e fez a cabeça sambar. Sou candongueiro e cumpro meu papel. Brinco de ouro e vida de Noel. Vi você, meu querer, foi na contramão da história. Invertendo os papéis na estrada veloz da emoção. Carioca da Gema, de Agenor de Oliveira, Vanderlei Monteiro, Maurício Monteiro e Ronaldo Soares, fecha o disco. Samba, simpatia, quase amor, nos braços dessa gente apaixonada. Vejo de amarelo o sol se pôr e visto de lilás a madrugada. Sorriso aparecer, brincando dessa pele bronzeada. Pode chegar, é só prazer. Na multidão é bom se ver, e além do mar oferecer o brilho de Ipanema pra você. Agenor de Oliveira, com seu Bafafá, é o disco do dia de hoje. Pode ser encontrado no site O Tempo, tudo junto, @nitnet.com.br. Ou se não, agenordeoliveira@uol.com.br. O site da Hobby Digital, www.hobbydigital.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.